tarde, Azul 4206, ponto para Gama 0, pronto. Azul 4206, boa tarde, Aninha, mantém pistão 0. Aninha, mantém pistão 0, Azul 4206. Decolado 246, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 98, até logo, obrigado. Controle Salvador 1856. 856, sobe 390, João. 56. Controle, até onde está Zulu? Prossiga, Zulu. Vai retornar para Enrimar agora, senhor. Enrimar, ok. Mas na minha escuta. Não copiei o que o senhor falou? Hotel Oscar Zulu, prossiga para Enrimar, chama agora a torre, 118.95. Hotel Oscar Zulu. 105, chama na Hotel Oscar Zulu. Torre Real, só passando o Hotel Azul. Hotel Azul confirmando Enrimar? Enrimar está liberando agora, livrando o Edson. Gente, no visual da presente autorizado. Prosseguir direto para Enrimar, reporta na curta final o ajuste em Salvador 1090, vento 090 graus no 7 nós. Assim, chamará na curta final o Hotel Azul. Vou no 612, eu estou para sequenciamento esquerda no Pro 15, limite localizador. Mantém 3.000 pés no 612. Pro 15, limite localizador. No 273, descendo para 2.000 pés, autorizado LS. Eu estou para encontrar sua aproximação, vem com vara esquerda na Pro Sul. Nessa Pro de condição de recebimento ao mesmo. Termo aquilo, 2.000, Pro Sul, 273, 37. Reporte estabilizado LS no 273. Bota lá. Decolado 249, controle 1, 99, decimal 8, bom voo. Controle 198, Azul 4206, obrigado, boa tarde. Cazulu reporta no solo controlado, vento em Salvador 090 graus, 14 nós. Não controlado aí, mas reportará o Teste Cazulu. Trip está pronto, aliado pronto. Gente, o Trip 5464, vento 090 graus, 14 nós, livre decolagem, pistão no zero. Iniciando, 4 da Fuca, sobe 350, Azul 4206. Juliette, Vitor, Charlie, chama agora Recife, 1288, alterna 13325. No 62, reassume Duna, autorizado LS 2010, no 62. 2010, Duna, obrigado, 10. 5464, decolar 251, controle em 1, 19.8, bom voo. 19.8, 5464, bom trabalho. Controle, 5464, boa tarde. Boa tarde, 5464, sobe para o 190 na saída PUC. 190 na saída PUC, 5464. Estabilizou, 263. Chama a torre 11895 agora, 1263. 1895? 1895. Torre, boa tarde, Bona 273, estabilizado. Bona 273, boa tarde, confirmando embaixo travada. Firmo. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento zero, 90 graus, 1-3, nós. Gol no 3, 1-2-7-3. Livre pouso no zero, 273. Zulu, considere o solo 5-2, frequência livre, boa tarde. No 5, 2 milis para Coral, chama agora ele, é o 120 decimal 1, serviço está terminado. Obrigado, bom voo. Voo 856, chama Recife no 2685, alterno no 3325, no 856. 2-5-3-3-2-5, boa. Boa. No ILS, o gol 62. No 2, chama a torre, 118-95. Bom domingo. Obrigado, igualmente. 273, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08. 3529, 46 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. 5209, táxi em frente, Fátima, Índia, ponte espera, Dona 0, Torre, 1895. Altimetro na 008. Ajuste 1-0-0-8. Mostra, mostra. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1-6-12 a nós. 6-2-7. Gente, vai ataque de frente, patinho, ponto espera, 1-8-9-5-3-5-2-1-9. voo no 273 da passagem ao trip após ingresso 08. Passagem ao trip, ingresso 273. Oh, boa tarde, o Sanel 6201, informação Papá, autorização. Autorizado 360, Perdu 10, decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 11980, adiciona 5462. Autorizado 360, Galeão, 410, decola 10, à direita, Dael, Leda, Bridge, 198546. 201 está correto, seu pushback acionamento. Flip 5299, boa tarde, após a passagem da aeronave da Gol, ali mantém pistão 0. Pode, mantém No meio no 2, no solo 5, libera para a próxima direita via Fox, solo no 2, 1, no decimal 9. Já falar, já não deve ter 29. Tirado o Marcelo? Aguarde. Avalor Control, Avalor Approach, Avalor Batista, Ponte Hotel, Bom Position. Zero, curva direita, Arbor Elefa, controle 11980, aciona 5521. Brasília, 360, Lâmpada do Lua no frente, decola da 10, curva direita, saída Arbor Transição Eleva, aciona 521. Poderia confirmar a frequência de controle? 11980. 198, o voo na 5. Correto, chama puxa. Negativo, Maceió, mantenha a saída, trip 5464. Ciente, trip 5464. Controle trip 5219. 219, sobe 180, mantenha a saída, Arbor Elefa 5219. Arbor Elefa trip 5219, quando possível, coordenar após na rua, vai direto com pista. Será coordenado agora. Cabral, prossiga. Deixa o Mendes Cabral, 0165. Chassis 1, Charlie Hotel, establish and localize. Roger, Charlie Hotel, contact ground tower, 118.95. 18.95, hold that. Salvador Tower, good afternoon, November 261, Charlie Hotel, ILS X-ray. November 261, Charlie Hotel, good afternoon, with land gear down and locked. We'll call, 261, Charlie Hotel. Make glitch land runway 10, wind 090 degrees, 16 knots. Clear to run runway 10, 261, Charlie Hotel. Paulo Golno 601, boa tarde, gente da informação. No 601, copia? Copia. Autorizado, Galeão 360, operador 10, decolando 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1198, aciona 5516. Autorizado Galeão, 360, Pêndulo 10, decolando 10 para a direita, da El Leda Bridge, controle de 5516, desculpa. Transponder 5516, controle de 2895, 5601. O controle é 118, corrigindo, 19 decimal 8. 119 decimal 8, confirmado? É, esse é o controle, afirmativo. Obrigada. Chama a push. Chamaré. Pessoal, Luciano, 6259, autorização Guarulhos, uma boa tarde. Boa tarde, 6259, autorizado Guarulhos, 360, o Operador 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1198, aciona 5514. 360, conforme, para Guarulhos, Operador 10, Bridge, oh, desculpa, da El Leda Bridge, curva direita. 098 ao plantão, 5514, transporte, Luciano, 6259, 519. Correto, chão pushback, acionamento 259. Bora, graça. Eu vou com isso. Muito obrigado. Salvador, 3567, no posição 3, pushback acionamento. 356703, autorizado, chama táxi. Ok, autorizado, chama táxi. Autorizado, ajuste no 0 no 0. Autorizado também, aliás, você pode estabilizar. Oscar Bravo, chama agora a torre, Silvio 1895. November 261, Charlie Hotel, on the ground at 09, vacated via taxiway Foxtrot and contact ground 121.9. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar vai estar passando aqui, era fluxo, cara, vai pro do hotel de Vila Itaporã. Tá bom, Pedro, Oscar Bravo. reporta quando no farol de Itapuã, o Romeu Oscar Bravo. Alfa Kilo, e pronto, 3, 2, 1, 2, 1. Puxa, vai cancionar a meta no 62, agora no 601. Meta 106, vai aguardar. Guarda. Confirma quem chamou pro táxi, a transmissão foi muito baixa, eu não consegui copiar. É o Oceanário 6201, pronto pro táxi com 59 a bordo. 59, pode confirmar o resto? Afirmativo, Guarulhos, 3h40. 6201, no táxi parte 1 no Índia, ponto de espera do 90 Torre, 1 no 895, altimetro no 008. 1895, para o táxi 3567, 162, 3 horas e 50, até na Campinas. 3567, direita, Índia, ponte espera da 0 Torre, 1895, altimetro na 008. Gente, atualizado táxi da 3567. 1 no 601, no portão 06, coordeno com a equipe de solo, 5 Airbus da Avianca passaram a retaguarda, está autorizado o pushback, saneamento de ataque. Após a aeronave da Avianca, que vai passar a retaguarda, autorizado o pushback, saneamento de ataque. 601. Paulo Salvador, Tandres 897, o gate 05, para Guarulhos 340, centro da informação para baixo. Tandres 897, autorizado Guarulhos 340, operoso 16, recolada 10, curva direita da El Lenda Bridge, controle 11980, aciona 5523. Após o sobrevoo, vai prosseguir para Pouso Salvador? Sente então vento em Salvador, 080 graus no 4 norte, reporta no solo controlado, Romeu Oscar Bravo. Então 3894, estabilizar, chama a correção de 1895. 1895, obrigado. De iniciar. Realizou, mesmo. Para puxa, chamamento, gol na 567, no 2. Autorizado, chama táxi. Livre, chama táxi. No 288, aterro 3325. 288, 3325, obrigado. Santa 3567, pronto, 1-0. Santa 3567, gente, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera da 3567. Ó, oh, perdão. Escuta da torre. Na escuta, 3-4, embaixada travada, sinal no zero. Gente, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 14 de nós, então 3894. Livre pouso no zero, 3894, pode confirmar o vento, por gentileza? 090 graus, 14 de nós, variando até 22 nós. Gente, 3894, no zero, no zero, ajuste, livre pouso no zero. Viva Transformer, por favor. 5532. 0.15, depois o Lono 6. Vamos a 10, aí eu leio da 30. 198 controle. 532 Transformer. Correto, chama o puxa-sá. Para o táxi Lono 601, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas com 137 a bordo. Qual foi o B? 137, 137. Táxi Pati 1, Índia, ponte espera da 90 Torre, 11895, altímetro 1008. 1008, ajuste altímetro, táxi via Pátio, na Índia, Torre 18, 95, gol 1601. 567-02, vai aguardar. Tem aeronave agora, retaguarda, aguardando no ponto de espera. E aeronave da Gol vai encher um táxi. Assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda, está autorizado um push novamente, chama táxi. Gente, após a aeronave da companhia passar a nossa retaguarda, nós temos um nível pushback de acionamento. O Uno 567. O Uno 567, de seu acionamento, vai aguardar na posição para o pushback. Gente. Um instante para decolagem, Romeu Oscar Bravo. Cinco meia sete, Alim mantém pistão zero. Alim mantém no zero, 5-6-7. Pode ficar 6-2-0-1. Né? 6-2-0 no boa tarde, mantém ponto espera 567, vento 0, 80 graus, 189, livre decolagem, pistão no zero. Autorizado, decolagem, pistão no zero, 3567. O Romeu Oscar Bravo, não escuta? Gente, estamos checando a notificação, ok? Só os testes para decolagem. A localidade de destino? 440-360 para São Paulo, Guarulhos, autorização. 440-360, por 100, só minuto, papo. Ok. Iniciou o pushback, vamos 567, decolar 220, controle 119, 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom serviço. O Romeu Oscar Bravo confirmando o destino, é Serra, Índia, Eco, Índia. Gente, estamos checando com a sala Aérea Salvador, ainda não recebemos nenhuma notificação, ok? Só um instante para decolagem. 367. Autorizado nível 360, São Paulo, Guarulhos. Upter Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída da El, linda Brink, 198 controle, 537 transponder, eu vou no 947. 947 está correto, já puxa. Torre Golno 601, boa tarde, ponto espera. Golno 601, boa tarde, mantém ponto espera da 10. Mantém ponto espera da 10, 601. Vai manter a gente até que seja Juliette, o nosso Gol tá puxando no portão 02, assim que o mesmo inicial tá, que o senhor vai ingressar. Estão na 03. Pode funcionar pro Zé 3 na fala na posição 03? Estou escutando, Zé 1. 1 03. Só não consigo copiar o tráfego. Quer confirmar a posição para o Zé 3 na 4? É 03? Após o colega da Gol? Afirmo, 03. Meia 201 no decolador 22, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Seu 6201 decolou, passa mil pés. Alterna Cantina, 3:40. Pode voar a Leda? Autorizado. 0 no 0. 0 no 0, direita, no ponto de espera 1895, voo na 567, uma boa. Zero 1 vai aguardar mais 2 minutos para decolagem devido à aeronave precedente no mesmo destino, nível e perfil de saída, ok? Gente, 301, vamos lá. Agora 4:40 de autonomia, Antena Galeão. 601 no livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 20 nós. Livre decolagem, pistão no 0, quando pega 0, nós. O Romeu Oscar Bravo, na escuta? 567.0, pronto. Bono 567, após a rolagem da aeronave da companhia, ele mantém pistão no 0. Após a aeronave da companhia, ele mantém 9 no 0, no 567. O Romeu Oscar Bravo, na escuta? Salvador de... Confirmando, destino Serra, Índia Eco, Índia, aciona 0165, prossegue 500 pés, inicialmente inicia a decolagem, reporta no farol de Itapuã. Quando pronto, vento em Salvador 090 graus, 17 nós, o Romeu Oscar Bravo. Autonomia 01, decolador 26, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Romeu Oscar Bravo, prossegue o cruzamento final no 028, reporta cruzando, Romeu Oscar Bravo. Voo no 601. No 567, vento 090 graus, 17 nós, variando até 22 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, 190, gol no 567. Oscar Bravo, ciente, cruzando o final no 028, mantenha-me escuta e reporta na curta final para o destino Serra Índia Eco Índia, o ajuste 1010. Acabou no final de Serra Índia Eco Índia, Romeu Oscar Bravo. Ciente, dá presente, autorizado para seguir direto, reporta na curta final, o Romeu Oscar Bravo. Bravo. E pronto, pode alinhar? Afirma, Xanay 6259, ali mantém pistão no zero. Mantendo, né? 273, o primeiro estacionamento, portão 8. Autorizado, chama táxi. Tá lá. Voo no 567, decolado aos 29, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, uma boa. O Lima. Solo tem autorização de reboque aqui do posição número 1 para o pátio 3, posição 05. Autorizado, chama o término. Ok, graças. 360, vigilante, ou no 567. Xané 6259, livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 18 nós. Alexander 6201, chama Recife agora, 1288. Confirmando. 13325, alterna 1288, 620. 325-288, uma boa noite. Romeu Oscar Bravo, reporta no solo controlado, vento em Salvador 090 graus, 14 nós. 4231 no controle em 119, décima 8, Mongol. 198, obrigado. Paulo Salvador, 3287-605, puxa, pega a sua na mão. Azul, Alfa Zulu Lima, na escuta. Alfa Zulu Lima, na escuta. Vou pedir pro Chama deposição agora, que eu tenho dois tráfegos para taxar no pátio. E após eu vou autorizar, gente. Condor 07, seems to clear down to 4,000 feet, at 1010. Condor 07, clear down 4,000 feet, continent 1010. Gente, pode confirmar as informações? Quer dizer, mais 3 minutos. Pro táxi, afirmo. 2 minutos. Ah, sim, o senhor não iniciou aí no táxi, confirmando. Sim, tá iniciando o push. 389705 autorizado, chama táxi. 9. Chanel 6259, controle em 119, décima 8, bom voo, decolado aos 32. Já fiz duas chamadas sem resposta. Tente novamente, por gentileza, 119, décima 8. Caso negativo, transfere novamente frequência da torre. Vou chamar. Alfa, Zulu. Sobe 360, Vodel. Dael, 360. Gol no 601, chama Recife agora, 13325, alterno 288. 1325, 288. Acho que a Brava ainda na escuta da torre. 1-2-3, táxi 134 a bordo, 1322 Campinas. Táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponte espera da 10, torre 1-9-9-5, altimetro 9-0. Parte Índia, 1295, 1-2-3. Salvador, boa noite, é de Mata aqui de 190. Voo no 884. Vai voar na proa 050, no 884, nessa proa destra 3000 pés, ajuste no 010. Proa 050. 0, 10, 3 mil pés, ajuste no 0 no 0, voo 1, 8, 8. Pronto, posso esperar no 0. Voo 273, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 1,6 dúzia nós. E decola 1 no 0, 273. 34 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o garoto. É 134 a bordo? 134 a bordo. 3837, táxi em frente, 41 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1 no 895, altímetro 1-0 no 0. 41 no Índia, ponto de espera 3895, 1-3-8, 9-0. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ok, vetor sequenciamento no 776. Tá confirmando, mantenha a chegada à maré, desce até o nível de voo no 60 no 776. Controle, podia coordenar a proa de bridge pro Channel 62 de prova? Aguarde. Obrigado. Alfa Zulu Lima agilizando, pátio 3. Alfa Zulu Lima iniciando, reto. 1-9, 8, bom voo. 4-19-8, boa noite, no 273. De Salvador, boa noite, com 273, 1300, saída Del. Sobe 360, Vodel. Vodel, confirme para 360. 360. Saída da El, Vodel da presente. Vodel. Vodel, 273. 6259, mantém a saída 6259. Mantém, pessoal. Chama 6259, chama agora Recife, 1-3325, até 1288. Até 229. Decolagem 1-0, 3-2-9. 584, vai curvar à esquerda, vamos para o 025, limite inicial localizador, reduz velocidade para 220 nós, 184. Ok, então curva na proa 25 e pode confirmar a velocidade? 220 nós, o limite inicial localizador. Ok, então reduz para 220 nós e o limitado pelo localizador, 1834. Alfa Oscar desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 0. 4.000 no 10 é Alfa Oscar. Estacionamento, sonar o gate 4. Autorizado, chama a tarde. Chama ali, muito grato. Alfa Oscar, vetor sequenciamento, esquerda para 020, limite localizador reduz para 180 mais, é com a Oscar. 020, localizador 180, Condor 076, descend 2000 feet, attend série 1010, clear the LS, Condor 076. Condor 076, descending 2000, on QNH 1010. Controle Salvador, Tan 3897, decolado. Dael. 3897, sobe 340, voa, Dael. Direto da El, Tan 940 está com POB de 185, alternado a Leão com 358 autonomia para índio de táxi. 940, táxi autorizado via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1010. Gente, eu vou no 950. 050, limite? Limite meia dúzia de milhas. Mais meia dúzia, 1884.